Você está ligado na ZYK518, 660 kHz. Rádio A Tribuna M. Jornalismo, esporte e música de primeira qualidade. A Tribuna M, a rádio de fato. Santos, São Paulo. Casas Bahia tem o melhor para o Dia das Mães. Fogão Continental 2001, 4 bocas com tampa de vidro, 35.900 ou 11.380 mensais. Entrada até o próximo dia 9. Casas Bahia. Churrascaria O Leitão da Baixada é o restaurante ideal para quem está cansado das maneiras convencionais dos restaurantes comuns. Lá, você tem a garantia de carne fresca de primeira qualidade, diversos tipos de salada e frio. Churrascaria O Leitão da Baixada, até gaúcho recomenda. A 200 metros do trevo do Boqueirão de Praia Grande. Ah, já ia me esquecendo. No rodízio de carnes, você paga 1.600 cruzeiros. Vale a pena comer de novo no Leitão da Baixada. Eu me conheço a fundo. Sei quem sou, do que quero e gosto. Meu rosto é satisfeito na Laerte Automóveis. Aposto como você não sabe por que estou tão convicto. É porque a Laerte tem um carro de acordo com a sua personalidade. E a minha só cabe ao volante de um automóvel comprado, vendido ou trocado por lá. Mas se você ainda não se convenceu, é bom considerar que Laerte Automóveis tem financiamento próprio e atendimento personalizado. Laerte Automóveis, um carro de acordo com a sua personalidade. Avenida Tupiniquins, 328, Praia Grande. Telefone 91-6903. A moda espera por você no Magazine Ipiranga. Roupas para homens, mulheres e crianças. Enxovais para recém-nascidos, cama, mesa e banho. Não perca o passo da moda. Magazine Ipiranga aceita todos os cartões de crédito e tem crediário próprio. Rua 15 de Novembro, 144-148. Telefone 689484 São Vicente.